Aqui na Roda Paz, assim, vou na manhã, vai, duvido. Manda 007. Dá um grau assim, meu irmão. Esquece de uma vez o mal que ela te fez. Ficou lá no passado, é coisa de ex. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí você vai deixar? Mostra pra ela que você agora é meu. O amor que você deu, ela não mereceu. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí você vai deixar? E aí, como é que é? Não deixa ela se aproveitar dessa situação. Não deixa, não. Aí você fala pra ela: eu vou descontar a raiva dela na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ela que a gente se ama. Eu vou descontar a raiva dela na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ela que a gente se ama. Eu vou. Manda 007. Mostra pra ela que você agora é meu. O amor que você deu, ela não mereceu. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí? E aí, você vai deixar? Vou dançar, meu irmão! Vou começar a nossa onda! Deixa ela se aproveitar. Assim pra você se ligar, meu irmão. Não, não deixa, não. E aí? Eu vou descontar a raiva dela na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ela que a gente se ama. Eu vou descontar a raiva dela na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar com você. Como antigamente eu e você. Yeah, yeah, yeah. Eu corpo você. Um abraço, meu Marcelo Deco, lá da Guará, da Mega Pop. Com a gente, ele e toda a família Beira Rio, pode aqui. Um abraço, muito carinho. Eu nunca deixei de te amar. Você tá com outra, mas ainda me ama. Vamos reatar nossa ex-relação. Então vem correr. A gente vai fazer assim, reduzidinho. Pra gente poder levar nossa festa, curtir assim na manhã. Gravar o nosso CD ao vivo da festa de hoje aqui do Guará. Vamos reatar nossa ex-relação. Eu te amo e tu és meu grande amor. Manda 007. Já chega, cansei de insistir nesse nosso romance fracassado. Pareço até um cachorro idiota correndo atrás do rabo. Cansei dessas idas e voltas, o amor se perdeu no caminho. Se eu te conheço, tá lendo a mensagem duvidando e rindo. Ele abre sua cara. Marcelo Diego também, ele tá por aí com a gente, pode crer. Vai tentar responder. Hoje. Só vai ter um risquinho. Só na manhã hoje, meu papai. Se depender de mim, o seu ali não vai ver meu escrevendo, não. Vai ficar sofrendo sim, vai querer voar pra mim. Você foi o homem da minha. Marcelo Eduardo também. O cara que faz as ondas com a gente, pode crer. O gato bloqueado. Se depender de mim, o seu ali não vai ver meu escrevendo, não. Vai ficar sofrendo sim, vai querer voltar pra mim. Você foi o homem da minha vida no passado. Hoje não passa de. Marcelo Baixinho também tá com a gente. Começando assim na manhã, de leve. Música. Banda 007. A gente vai começando a nossa parte 007. O parceiro Biro Mix também tá com a gente, tá no circuito. Bora, Biro! E essa? Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. É o CD do Tricolor começando ao vivaço, meu irmão. Da estação que não tem cor. Marcelo G. Pataca. Minha flor conhece o beija-flor. Tá fazendo as unhas com a gente hoje. Ele me apresenta. Aqui na Roda Paz, meu irmão. Marcelo Nenê, a equipe dá certo. Um abraço muito carinho. Eu era a flor mais linda do jardim. A única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade. Esse Bira que me beijou depois. Tu sabe disso, Bira. Tá longe demais. Tá longe demais. Saudades de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. O dia amanhecer tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Da 007. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta amor. E diz que o frio era uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. A única que suportou. Merece conhecer amor e todo o seu calor. E aí, como é que é, meu irmão? Ai, que saudade de um beija-flor. Que me beijou depois voou. Tá longe de. Então, vamos começando a nossa onda. Banda. Assim, meu irmão, aqui na Roda Paz. DJ Pataca, Ivan Marques. Parceiro Eduardo. Pode crer. A luz amarela do quarto em que a gente dormiu por 2 anos e dias me fez. Só pra começar assim, meu irmão. Dia de fato que era ser feliz. E aí, como é que é? Deslize ou vontade própria, eu tranquei a porta e abri a janela e pulei pra bem longe da felicidade. E aí eu caí. As coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora. Já que insiste que não vai embora. Não me olha assim que eu não mereço. Hoje eu sou alguém que eu desconheço. Já que desonrei nossa família. Isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona. Eu aceito o seu não. Traição não tem perdão. Parceiro José, ele é a primeira dama dele, tá com a gente já. Ele que teve com a gente aí no aniversário das Atrevidas. O Galo tá curtindo hoje mais uma festa. Mas o nosso CD ao vivo hoje é o Tricolor, meu irmão. O novo Tricolor chegando e detonando, velho. Olá, damas, I don't you go get one. Listening to the wind of change. Só pra começar assim na mão. Ogam summer night, song to specify, listening to the wind of change. Gente, bora, Deco, bora pra cima. O meu mundo não tem sol, é só escuro. Família Guará em peso, obrigado pela moral. O meu quarto fico vivo as fotos de. me apaixonei. Banda 007. Meu parceiro Tinho também. Vai no CD ao vivo, viu, Tinho? Que foi parar. Próxima tem que chegar com calma, meu parceiro. O seu juízo já são 4 da manhã. Bora, José, pra cima, meu irmão. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser isso. Bora, negão, bora pra cima, negão. Não é. Passasse batido hoje, meu irmão. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Banda 007. Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor escorre pelo ralo. A seu mundo. Ó, Diego, pra cima, meu irmão. Ela tem explicação, que é quase a metade de um coração apaixonado. E ela? O que sobra um terço é ciúme, e o resto é amor que você não assume, já que é assim. Eu pego minhas roupas, vou juntando os trapos. Se me pega no braço, e aí? Eu fiz amor, não fiz a mala. E aí? Uma briguinha de nada, era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz. Parceiro Wiley, tudo bem? Chegando junto. Pode crer, tamo junto, meu parceiro. Ai, vai mordida, digitada. Sereno tricolor, vivaço pra galera. Uma briguinha de nada, era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a mala. Desculpei toda a nossa raiva e mordida, digitada. O Deco da Mega Pop, os carinha que sempre acompanha o Master. Pode crer, tamo junto, meu brother. Mais um CD ao vivo pra te escutar lá no teu setor. Você não me leva a sério, não merece. Fala quem toca pra ti, meu irmão. Só vim aqui pra te avisar. Fim de semana começou. Vou curtir com a galera, não sei onde. Só sei que vou. Aí eu falo pra ela. Vou curtir junto com a GDC. Quem toca? DJ Van Master vai fazer. DJ Van Master. DJ Van Master vou encontrar e curtir com a GDC. Ouvindo as melhores aparelhagens. A gente vai chegando, já vai fazendo a onda aqui na Ronda Paz, meu irmão. Olha pra cima, Bataga. Filha, cê não sabe, mas há muito tempo eu vinha procurando alguém igual a você. Mas foi com a GDC, a galera do comércio, no passeio que eu pude te ter. E aí? Filha, lembro com muito carinho quando a gente dançou aquela nossa canção. Um DJ Van Master, comandante da galera, começou a nossa história de emoção. E eu sou feliz porque tenho você e a galera do comércio que se chama GDC. DJ Van Master, comandante da galera que ficou aquela. Um abraço muito carinho, parceiro Joãozinho do Rock. 3D já chegando junto com a gente, de verdade. Já curtindo, pode crer. E a galera do comércio que se chama GDC. O Ivan Master, comandante da galera que toca. DJ Van Master, o comandante da saudade. Quero você, Lilia, quero você. Manda zero. Aí ele sobra ela assim, meu irmão. Eu sabia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que pura mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia chega junto! E vai começando a nossa apresentação, DJ Ivan Master, tocando as marcantes pra você recordar e dançar. Bora botar pra cima, Zinha! Só pra começar. A gente vai começando a aquecer de leve, ó. Tu sabe, meu irmão. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Parceiro José, ele, o Hélio. Me acusa de passante, não menti que era perfeito com você. E a galera vai chegando junto, vai curtindo. Sei que da forma que ganho dinheiro. Parceiro neném da equipe da série. E eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai pra casa. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco o nosso amor. Entenda a vida, os compromissos eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Sim, não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso. Parceiro, tá aqui também, já chegando junto. Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas. Bora! Bora! Eu quero bora! Bora! Quero é... Bora liberar a marcante pra galera chegando junto pra curtir! DJ Ivan Master. DJ Ivan Master. E aí, meu parceiro Bataca? A gente já vai aquecendo. Alô, Dudu! Você também fazendo a onda, gente, com a gente? Parceiro DJ Eduardo! Me contaram que estás arrependido. De vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade. Pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti. Sei que posso te encontrar a qualquer hora. Só não sei como é que eu posso reagir. Se recebeu a mensagem que mandei pro celular, ela diz tudo que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só espero você decidir voltar. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou curtindo com a galera GDA. Eles me fazem sorrir junto com super pop. Olha só a guia de... Só pra esquentar e começar a aquecer. Na mão de leve, assim vai, Ivan! Um, dois, três, libera essa parada, meu irmão, bota pra cima,